Carlos Pitt, para você que está aí sempre curtindo, acompanhando. Muito obrigado por essa audiência sempre maravilhosa. E é muito bom contar com você. Lembrando que você pode acessar o meu site, que é o www.carlospitt.com. E você pode saber tudo sobre o programa e fazer contato com a gente também, né? Você que tem Twitter, Facebook, acompanha a gente, faz parte aqui do nosso trabalho, fica por dentro do nosso programa, dos nossos convidados, confere os vídeos, fotos, enfim, tudo, tudo, tudo, a gente tá aí sempre divulgando pra você, né? E hoje, mais um artista, né? Vamos falar artista, né? Mas é uma dupla, convidados especiais da gente, que vão contar um pouco da história da carreira. Um é cantor, é produtor musical também. Então, o outro parceiro não fica de longe, né? Então, é uma química que deu certo. A gente vai saber um pouco mais disso, por que essa química deu certo. Porque ambos tinham trabalhos paralelos. E hoje vão contar aqui pra gente, no nosso programa Carlos Pitt, La Luna e Vinícius. Nossa, grande prazer. E aí, tudo bem? Irmão, tudo bem com você? Sejam bem-vindos aqui no programa Carlos Pitt pela primeira vez, pra conversar com a gente um pouquinho. E a gente gosta de falar da vida dos outros, vamos falar da vida de vocês hoje. Coisa boa, então... Estamos na mesma intenção hoje. É, então tá certo. Bom, só para explicar um pouquinho, Laluna, você tinha um trabalho separado, né? O Vinícius tinha uma outra dupla. Claro que eu vou deixar vocês à vontade para explicar um pouquinho dessa fase de vocês. Não, eu tive também uma outra formação, né? Iniciei um trabalho também com uma dupla. Tive um trabalho solo, uma carreira solo, vou resumir bem aqui para... Sim, sim. Né, que é bastante coisa, né? Graças a Deus, né? E depois desse trabalho solo... graças a Deus, aí o Vinícius veio a produzir um trabalho e encontrou lá a minha voz e gostou e tal. É? É, uma curiosidade assim, eu peguei o trabalho de uma dupla da região de Sorocaba ali pra produzir e o Laluna tinha participado do DVD, né? Era ao vivo. Era DVD, é. Né? E o cara cantando ao vivo, ele realmente entrega tudo que ele sabe e que ele não sabe. Isso, mostra que pra que veio, né? E eu peguei justamente a parte crítica, que era pra fazer o quê? Dar um tapinha na afinação dos caboclos, aquele negócio tal, que todo mundo usa muito recurso hoje, né? Sem dúvida. E quando eu peguei a voz desse rapazinho aqui, rapaz, não tive que mexer, eu joguei no programa, não precisava mexer em nada. E assim, a questão da química de vocês dois cantando juntos. Claro, você falou do talento dele, a gente já sabe do seu trabalho, você também é filho da Fátima Leão, do Felipe Falcão, quer dizer, tem a música, né, já na sua vida já toda, tá na veia, né? É, tá na veia. Tá na veia. Mas e cantando junto, como é que foi esse primeiro momento, assim? Nós começamos um trabalho, nós montamos a dupla, eu tinha uma outra formação há 12 anos, aí eu desfiz a formação, correu com esse detalhe do ver na produção e participar, nós montamos a dupla. Aí começamos a cantar nos bares em Sorocaba. Fazer os barzinhos. Mas você morava em Sorocaba também ou não? Eu morava em Itu. Itu. Isso, morava em Itu. E começamos a fazer o Anastácia Bar, né, na época, e o Baobá, dois bares que nós começamos a fazer. E graças a Deus, 2 anos fazendo esses bares. Aquele negócio, sabe, pra gente se entrosar. Pra se entrosar, tal, exatamente. Montamos e na verdade, pra cantar. Principalmente pra divulgar o trabalho, claro, com certeza. Claro. Divulgar. Mas o maior intuito, né, a princípio, é entrosamento. A princípio era entrosamento. Como é que é. Isso fica muito claro aqui, Felipe. Desculpa, Vinícius, contando. Por ser filho do Felipe, por ser filho da Fátima Leão, quer dizer, não tá tudo na sua mão. Você exatamente, também tem que correr atrás, se quer a sua história. Ah, eu sempre digo que a responsabilidade é dobrada, né? Que você tem que representar o teu trabalho, fazer jus para merecer o seu trabalho se tornar bem sucedido, reconhecido, e levar nas costas, na bagagem, esses dois nomes, Fátima Leão e Felipe, que são dois ícones. Sem dúvida nenhuma, né? Você não tem como negar. Não. Mas também você tem que mostrar que você tem seu talento e seu trabalho para seguir. Você é autor de muitas obras, de muitas composições também. Sim, sim. E a gente vai contar daqui a pouco. Eu quero saber da primeira música que vocês cantaram juntos. Lembra, não? Eu a lembro. A primeira música? Lembra? Ah, lembro. Rapaz, essa só música. Só pegou aí... a nota, você já lembrou, né? Não, eu lembro porque assim. Ele marcou um almoço na casa do pai dele, do Felipe. E eu cheguei. Tem história aí. E onde você tá? Já, no caminho já foi, sabe, aquela pressão? Onde você tá? Tô chegando aí, tá. Beleza, cheguei lá, na casa dele, quem tava lá? Tava a esposa dele, tava o Edson e o Hudson, né? Tava o Felipe, tava a esposa do Felipe, tava uma galera lá. Falou, ó, vamos almoçar e depois você vai cantar aí pra gente e tal, pra gente, né, conhecer a dupla aí. E dar a opinião do Edson, dar a opinião do Felipe, ver se a dupla tava que de acordo, né? A dupla ainda não, né? Não, é então, mas pra ver se tava de acordo, pra ver se tava no como é que cantava. Se ia dar o primeiro passo ali, né? Até aí só eu falei, não, o menino é bom, o menino canta demais, É um diferencial. Sim. Ele disse, não, vamos marcar aqui então, traz aqui pra gente dar uma olhada. Nada melhor do que cantar ao vivo. E colocaram esse cara assim, no almoço já o Edson ficava assim. No almoço já começou a pressão, não assim, não come muito, comentar. Você vai cantar, viu? É, o Edson ficava assim, não come muito, você vai cantar. E enchia na pressão, na pressão. E a gente tremia, Mike, maravilha. Eu, calma, fica tranquilo, aqui você tá em casa e tal. E daí deram... aquela maciada pro cara ficar mais à vontade. Deram o violão pra mim. Todo mundo ficou apoiado na mesa lá, assim, e eu num cantinho assim com o violão, e a gente cantou essa música aqui, ó. Não sei se eu vou lembrar ela agora inteira também. Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passa e não me deixa em paz. A sombra de um amor que já demais. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Nem pode imaginar os sonhos que me deu e quanta insegurança me deixou um adeus. Amei você, sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Sim! Alô, galera! Nós somos La Luna e Vinícius e nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. É isso aí, fique ligado, Carlos. Tá na cara que a paixão me pegou, coração está bombando de amor, arrebentando meu peito. Um homem quando se apaixona, deixa a emoção vir à tona e não assume seus defeitos. A paixão está pulsando nas veias, eu caí sem forças na sua teia, sem medo de me entregar. Mas eu não me arrependo, eu me entrego, eu me rendo, dá pra ver no meu olhar. Vou cantar! Sou assim sentimental, sou passional, ninguém me muda. Tô curtindo essa apaixonite aguda e me entrego aos prazeres desse vício. Esse vírus da paixão não me faz mal, mas me domina e não tem imunidade nem vacina. Já que não sou imortal, que eu morra disso. Está pulsando nas veias, eu caí sem forças na sua teia, sem medo de me entregar. Mas eu não me arrependo, eu me entrego, eu me rendo, dá pra ver no meu olhar. Sou assim sentimental, sou passional, ninguém me muda. Tô curtindo essa apaixonite aguda e me entrego aos prazeres desse vício. Esse vírus da paixão não me faz mal, mas me domina, e não tem imunidade nem vacina, já que não sou imortal, que eu morra disso. As mãos pra cima, cadê? Sou assim sentimental, sou passional, ninguém me muda. Tô curtindo essa apaixonite aguda e me entrego aos prazeres desse vício. Esse vírus da paixão não me faz mal, mas me domina, e não tem imunidade nem vacina, já que não sou imortal, que eu morra disso. Eita, mano! Estou aqui com o Laluna e Vinícius, começando no programa Carlos Pitt. E você, o Vinícius, estava falando que você não gosta de primeira voz. Você se dá bem com esses caras. Não é que eu não gosto, né, de cantar. Não, quer dizer, porque eu tô brincando, é que você nasceu de segundo eu, cantando sempre segundo eu. Quando o pai vai mostrar pros amigos que o filho canta, é. Ah, vem cá, meu menino canta. Mas vai fazer segunda pra mim. Aí faz segunda aí, filho. Eu saí na segunda. Eu nunca cantei de primeira, assim. Eu tenho paixão por segunda voz, eu adoro. Segunda voz. Mas tem uma voz muito bonita, sem dúvida nenhuma. Até no DVD. Mas sim, tem um solo, né? Tem a música que ele começa cantando, que é uma música maravilhosa, que é Me Liga Me Chama, uma música romântica, que ele começa cantando. É, gente, eu assisti parte do DVD de vocês, tá bem interativo, vamos falar assim, vocês com o público e você entre os dois, né? Isso é muito importante pro artista mostrar que tá bem, né? Ah, graças a Deus a gente conseguiu ficar bem à vontade ali, né? Sim. Uma aprovação muito grande. Nesse DVD nós passamos, porque choveu a semana inteira, na montagem, 4 dias de montagem. Aí começa aquela no psicológico do artista também. Não tem como, né? Meu Deus, e meu, 150 pessoas trabalhando pra montar e uma estrutura. Foi gravado aonde o DVD? Sorocaba. Sorocaba. Sorocaba no Criativo. E é esse mesmo que tem o Zezé de Camargo Luciano, o Fátima Aranão, Felipe Falcão. Felipe Falcão. Isso. A direção do DVD é do Luciano Camargo, do Casagrande. Casagrande. Legal. E você, falando em Luciano, você também participa diretamente nos trabalhos de Zezé de Camargo Luciano? Eu faço produção da voz dele há 10 anos já. Luciano, né? Do Luciano, há 10 anos. A Ferro e Fogo, por exemplo, é uma música composta por você. Uma composição minha. E que chegou no Grammy, né? Ganhou o Grammy Latino em 2002. É chique. Indiretamente tá aqui os homens envolvidos no... E assim, o trabalho novo também, o Double Face que a gente fez, a direção de voz. Uhum. E tem composição Apaixonante Aguda, por exemplo, uma composição minha que tá no trabalho, ganhou o Grammy de novo. É o homem do Grammy. É o homem do Grammy. Do Grammy. Do Grammy. É o homem do Grammy. E Lalo, você compõe também ou não? Sim, compõe. Tem muita coisa aí distribuída no mercado ou não? Eu tenho mais coisa assim, na verdade, mais pro nosso trabalho mesmo, uhum, né? Mas também já vai espalhando. Aos poucos vai chegando também, a gente vai através agora. Talvez faltava isso, vai apresentando as músicas, ter oportunidade. Mas tem no nosso DVD praticamente 80% autoral, músicas minhas do Vinícius. Tá. Acho que pro ego de vocês também, a gente. Bem a nossa cara. Não, né? Estamos discutindo a qualidade, porque a gente sabe da qualidade, você já situar. Quem é que gravou músicas suas, né? Bruno Marrone, que Pescar Que Nada, por exemplo. Edson Hudson. Então a gente sabe que a questão de composição, de qualidade, não se discute, né? Então, se é bom, por que não colocar, né? A gente se preocupou realmente. Não vamos falar que vocês sejam fominha, não é nessa? Não. A gente se preocupa. Eu tenho um lema comigo aí, ele também agora caiu nessa, que é o seguinte: música boa até do seu maior inimigo, música ruim é da sua mãe. Esse é o lema pra montar o repertório. É mesmo? Música tem que ser boa. E assim, a gente queria realmente dar uma cara 100% Lalu e Vinícius no DVD. Composições, as participações, muita gente pensa. Sim. Que às vezes. Ah, o Zezé veio. Mas fazem parte da história. Pela grandeza, mas o Zezé, por exemplo, a minha família, com a família dele, mudou praticamente no mesmo caminhão de mudança de Goiânia para São Paulo. Sim. Né, eu sou padrinho de casamento do Luciano, ele é padrinho meu. Uhum. Meu pai é compadre do Zezé. Então tá. Isso há muito tempo. Tá tudo aí. Então tem a ver no DVD. Sim. Tem história, meus pais participando. Então é um DVD 100% com a cara de Lalume Vinícius. Essa é a nossa história, a nossa essência. E o maior sucesso de vocês, na carreira de vocês? Porque a gente fala, o pessoal fala assim, mas não tá no Brasil todo, então não é sucesso. Acho que não é bem assim. Sou testemunho, estive em Porto Alegre. Até fiquei feliz, até comentei com vocês em off aqui, do trabalho, do reconhecimento que o público do Sul... Eu sou paranaense, mas assim, tenho família em Porto Alegre. Como que o Sul tá adquirindo, vamos falar, a vontade do sertanejo, de gostar do sertanejo de vocês... Eu acredito que entre as duplas que estão sendo executadas no Sul, os artistas sertanejos, vocês estão entre eles, né? Graças a Deus, né? Na verdade, o nosso escritório é em Porto Alegre. Nós começamos o trabalho, né, Laluna? De divulgação, de apresentação do trabalho. No Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre, região ali. E o negócio expandiu no estado. Uhum. Graças a Deus. Agora nós estamos subindo para Santa Catarina também, fazendo grandes trabalhos, já fizemos grandes shows. Tocando bastante também, graças a Deus. E... subindo, vamos vir subindo esse Brasilzão. A gente sentiu e percebeu. Exatamente. Que assim, o povo gaúcho nos recebeu assim de braços abertos, escancarados, porque quando a nossa primeira música começou a tocar, a gente já sentiu algo diferente lá, assim, que, pô, que bacana, a gente vai, né, vai conseguir passo a passo, conseguir trilhar um caminho aqui, né? Eu acho assim, que pro artista não é, de primeiro momento, não é o Brasil, né? É conquistar uma região difícil hoje em dia, né? A nível Brasil, porque depois tudo acontece, né? Você perde a força do trabalho, da divulgação. Uhum. Se você hoje, você tem que ter uma estrutura, assim, muito grande, multinacional, né? Pra conseguir fazer um trabalho a nível Brasil. E o pessoal fala que o Brasil é um continente, né? Então, é grande, muito grande. É. Muito. Vamos contar, então, o primeiro sucesso de vocês aí, a música. que deu essa alavancada no trabalho? A música foi Cadeado. Passei o cadeado no meu coração, joguei a chave fora, você é a razão. Sol da minha vida, luz do meu luar, refém desse amor, eu só quero te amar. Passei o cadeado no meu coração, joguei a chave fora, você é a razão. Sol da minha vida, luz do meu luar, refém desse amor, eu só quero te amar. No fogo cruzado você me acertou. Caí feito um louco nos braços do amor. Menina, meu mundo girou, girou. Quando veio em minha direção, entrou em minha vida. Passei o cadeado no meu coração, joguei a chave fora, você é a razão. Sol da minha vida, luz do meu luar, refém desse amor, eu só quero te amar. Passei o cadeado no meu coração, joguei a chave fora, você é a razão. Sol da minha vida, luz do meu luar, refém desse amor, eu só quero te amar. Carlos Pitt, hoje estou aqui com os meus amigos Laluna e Vinícius, conversando um pouco do trabalho, da carreira e falando mal da vida dos outros, né? Que a gente gosta, né? Aconteceu já algum lance embaçado, assim, engraçado, sei lá, na carreira de vocês nos palcos aí ou não? Olha a cara dele já. Mas tá preocupado já ou não? Não, eu vou deixar ele contar o negócio, o problema dele, porque se eu contar... Não, pode contar, eu deixo ele contar porque ele enfeita um pouquinho. Não, mas, o detalhe é assim, né? A gente foi fazer um show em Sorocaba. E numa determinada situação... Que é a minha cidade, né? Que é a cidade natural de Sorocaba. É natural de Sorocaba. Não tem como errar, né? Não tem como errar. E a gente cantando e tal. Aí o pessoal da banda... Ô, prefeito tá aí, prefeito tá aí. Ele ficou agradecer o prefeito, fazer a moral pra fazer show aqui, né? Eita. Você sabe como é que é. Sei, sei. Aí o prefeito que tava em mandato era o Vitor Lipe, né? É. O Vitor Lipe, ele tava na frente do palco. Ele tava vendo o show. Pouco pra trás. É. Ele não viu. Eu não vi. Ele não viu. Aí ele falou assim, eu queria agradecer ao nosso prefeito, nosso querido prefeito, amado, competente, Renato Amari. Oh, meu Deus. E o Vitor Lipe, eles têm uma rixa assim, absurda. Tipo... Toda a cidade tem esse lado político, né? E ele agradeceu o prefeito errado. E o prefeito na cara dele. E o que tava pagando estava todo atrás. Todo mundo gritou, e o que tava pagando, pessoal da banda, frente. Pessoal do público. Foi um coro. Tá louco? E aí, como é que conserta nessa hora, hein? Lá eu não teve... Tive que descer do palco e lá... Pedir perdão pro cara. Falou, perdoa, porque... É. Ele falou, não tem problema não. Você só não faz mais show aqui na cidade. Deu uma escorregada assim. Mas é que tem entra um parceiro nessas horas, né? Bom, tô aqui com o Laluna e Vinícius. Se dependesse da gente, da nossa vontade, a gente ficaria horas e horas conversando aqui, porque é muita história, mas infelizmente nosso tempo é curto. Já tô... tipo, fechando aqui, convidando de novo pra vocês voltar aqui com a gente. Me fala obrigado, lugar, né? Hora, meu amigo. É. Aqui hoje nós estamos aqui no estúdio Atmosfera do Edinho, que é grande amigo, parceiro nosso. Esse né? é o cara. Né? Esse é o cara. Edinho, grande abraço, meu querido. E é um grande, grande abraço. Um grande parceiro meu nas minhas produções também. Verdade. Meu aliás, trabalho. Grandes nomes da música sertaneja gravam aqui, juntos, né? Nós fizemos junto o Bruno Marrone,